ciranda musical do início ao final. O motivo, os amigos, a família sem intriga, prospectando vida até o corpo se manter saudável, girando o globo da existência nunca imaginado. Tô eu aqui solto no centro do tormento, no momento me mantenho o mesmo cara de outros tempos. Lembro da vida no começo e reconheço a evolução do cidadão que no contexto segue são. Sopro da alma sem ressalva, cruza longa madrugada carregando novidade pra garota que orava. Serenidade na bonança, amizade, aliança, com a idade alcança. A dança dessa vida passa pelas avenidas, vestidas e elegantes assim como a todo instante. Maria canta que encanta, comanda a mudança, traz a força pra quem quer a confiança. O verso feito com efeito que derruba até prefeito, voa alto no conceito, mas perfeito não está. Melhor ainda virá, pois a estrada é variada e o caminho é de mudar. 30 verões em corações mostram bem as situações dos que lutam pra mudar ao passar das estações. Versos e vidas em sequência formatando a essência que estimula multidões. O voo alto do cronista traz a vista diferente, pois quem sente a mudança controla a corrente. Força do tempo verdadeiro que motiva e impulsiona o poder da nossa gente. Pela profecia o mundo ia se acabar, pelo vagabundo deixa o mundo como está, pelo ser humano, pelo cano o mundo vai ou não, pelo cirandeiro o mundo inteiro vai rodar. O mundo gira enquanto penso, vivendo e aprendendo, são rimas feitas sob o vento em movimento. A circular como o formato dessa terra que preserva a indústria da mentira e mata a erva. Hipocrisia do humano que de mano não tem nada. Cada vida, cada rima, cada pipa avoada, cada linha formulada, cada golpe da enxada faz o homem mais leão nessa selva declarada. Se vou tranquilo no convívio, mente sã, o ouvinte não precisa ser só fã. Segue junto no bailar dessa noitada calibrada e regada por mundilo e hortelã. Brinda o irmão do coração que se afastou da união, mas a essência se mantém desde nascença, dos tempos da adolescência, rumando sempre no sentido do amanhã. O vai e vem dessa harmonia atravessa a geografia, seja noite ou seja dia, o que importa é a alegria. É o sorriso da criança que mantém a esperança como a pomba da magia. Eu vou tranquilo no cerrado com o universo do meu lado, um papel bem enrolado pra viagem começar. A mensagem a declarar determina mais um ato, segue junto com a família que melhor pode ficar. É uma coisa de roda, uma coisa de ajuntamento.